3.000 rubis, 1.000 pedras turmalinas, 100.000 cometas, 1.000.000 de sóis, 10.000 joões, 1.000 vidas severinas, 100.000 poetas. Todos eles só em procissões, natais e serpentinas, 10.000 mãos postas, mães, irmãos, avós. A esperança é profissão e sina. Ensina laços a fingir de nós. São 100 cavalos, 10 luzes na crina. São luas, muitas luas e faróis. São 1.000 perdões que aos bons não se incrimina, 100.000 poetas, todos eles sós. Televisões em cada casa em cima, parece um bicho a antena e cada voz. Parece voz que nunca desafina na serenata para o seu algoz. Milhões de versos, 100.000.000 de rimas. No mesmo mar são 10.000.000 de anzóis. Pescando alma em dois bordões e primas, 100.000 poetas, todos eles sóis.